Seção 150 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Primavera. Primavera gentil dos meus amores, arca cerúlea de ilusões eternas, chova-te o céu cintilações sidéreas e a terra chova no teu seio flores. Esplende, primavera, os teus fulgores, na auréola azul dos dias teus risonhos. Tu, que sorveste o fel das minhas dores e me trouxeste o néctar dos teus sonhos. Cedo virá, porém, o triste outono. Os dias voltarão a ser tristonhos e tu hás de dormir o eterno sono num sepulcro de rosas e de flores, arca sagrada de cerúleos sonhos, primavera gentil dos meus amores. Fim do poema.